E o questão de sensibilidade, como sempre, chega até você pelo ar. Sim, porque ele é transmitido pelo ar e adentra o seu espaço sonoro, mas ao mesmo tempo ele chega ao seu rádio e do seu rádio ele ainda corta o ar e chega aos seus ouvidos e pela porta dos seus ouvidos chega ao seu sentimento mais profundo. E é lá que, nesse instante, o nosso programa se pousa. Pousa como um passarinho nesse ninho interior, que é o seu ninho do meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, que está presente e que veio aqui trocar um pouco de sentimento na noite de hoje. Porque esse passarinho que começa a cantar dentro do seu sentir mais profundo, do seu coração bem quentinho, esse programa que chega é o Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Boa noite a vocês. Gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim gente, não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se mar. Todo artista tem que continuar. E vocês já sabem, aqueles que estão ouvindo o nosso programa desde o começo da semana, já sabem que, a exemplo das semanas anteriores, estamos com um período de música brasileira E música brasileira cantada por alguns cantores expressivos. Tivemos, nas duas primeiras semanas em que começamos com essa proposta, cantores muito representativos da nossa música, coisas fantásticas, nem sempre muitos deles programados, como por exemplo a fantástica Leila Pinheiro, Nana Caymmi, o que é de surpreender, né? Mas, ao mesmo tempo, por uma série de razões, até práticas, por um material muito interessante, muito diversificado e muito rico em termos musicais e muito bem gravado também dentro das possibilidades, porque algumas das gravações são antigas, mas foram todas remasterizadas e estão com um som muito bom, se comparado com o original. Então, nós decidimos que teríamos ainda mais uma semana com música brasileira, só que dessa vez fazendo esse ping-pong devido a esse material que conseguimos das duas cantoras, Beth Carvalho e Roberta Sá. Tivemos já, nos três primeiros dias da semana, começamos com Roberta Sá, Beth Carvalho, tivemos ontem novamente o Roberta Sá, e agora não preciso nem dizer quem é que vocês já estão ouvindo e sabendo, mas também pela sequência é óbvio que volta a Beth Carvalho. Então hoje o clima é muito festivo, porque o samba da Beth Carvalho, no mais das vezes, ela também canta sambas mais românticos, mais sentidos, profundamente mais lânguidos, mais calmos, às vezes até coisas de amor, mais tristes, que falam de separação. Mas, no mais das vezes, ela gosta do samba mesmo, de samba no pé, do samba do morro. E são coisas mais alegres, muitas coisas de carnaval também. E nesse sentido, o programa fica mais, por mais que você queira dizer que não, a música nos contagia e influencia o nosso estado de ânimo. E por isso, até a minha fala fica influenciada pela música. Eu percebo quando eu escuto que quando é uma música mais clássica, eu fico mais sério. Quando é uma música popular, mais alegre, até o meu timbre fica mais agudo. Porque quando você está mais relaxado, você fala com um tom mais grave. Quando você está mais emotivo, ou às vezes até nem sempre um emotivo alegre, às vezes emotivo nervoso, a sua voz fica mais aguda. E eu percebo muito isso, porque eu tenho esse julgamento, preciso ver como é que a minha fala está chegando até você, já que isso para mim é um foco, vamos dizer, embora não seja a minha profissão, mas aqui, nesse momento, é um foco profissional, né? Então eu me preocupo com isso, mas também me preocupo porque eu vivo da fala. A fala, para mim, em todas as áreas em que eu atuo, eu preciso me preocupar com esse aspecto. Então fica aqui a ressalva e fica aqui a Beth conosco, graças a Deus, mais uma vez, esta noite. Oh, hey, oh. Oh, hey, ah. Saravá, meu povo, e salve todos os orixás. Oh, hey, oh. Oh, hey, ah. Saravá, meu povo, e salve todos os orixás. O negro, na senzala cruciante, olhando o céu, pedia a todo instante, em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa: liberdade. Em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa: liberdade. Na região denominada Preto Forro, lá na Serra do Mateus, na boca do mato, todo negro dono de sua liberdade, na maior felicidade, se dirigia para lá. Reunidos, davam início à festança, com pandeiros, tamborins, xéxeras e ganzás. Oh, é, oh, oh, é, ah. Saravá, meu povo, e salve todos os orixás. Oh, é, oh, oh, é, ah. Saravá, meu povo, e salve todos os orixás. Eu tive durante a minha vida alguns programas que eram imprescindíveis. E alguns de televisão e alguns de rádio. E nem sempre eu podia estar naquele momento ali. Então, o meu recurso era pedir para pessoas da família ou que tivessem essa possibilidade que gravassem. Com aqueles gravadores antigos, ainda de fita cassete, mas que pegavam o som. Eu queria saber o que estava acontecendo, não queria estar alheio ao que acontecia. E algumas das principalmente na televisão, já existia o recurso do videotape. E então alguns programas eram reapresentados no sábado, no domingo, mais no sábado. Então era o dia deles do repeteco, né? Passavam o videotape para aqueles que porventura tivessem perdido durante a semana. E eu, como trabalhava durante o dia, estudando à noite e uma vida muito agitada, não tinha como ouvir os programas, que eram fantásticos, principalmente na época da Record, com aqueles programas maravilhosos que, na verdade, fundaram o que veio a ser a MPB, a música brasileira, que cresceu tanto e se diversificou com tantas expressões novas que foram lançadas, com o programa O Fino da Bossa, e a partir do programa O Fino da Bossa e todos os outros que foram gerados a partir daí. E todos os nomes, as expressões da música brasileira mais importantes surgiram nesse momento e principalmente ligadas a esse movimento, que foi um movimento muito forte de vários estilos da música brasileira renovados e que levaram a música brasileira a uma dimensão internacional sem precedentes e que continua até hoje. E é interessante que lá fora eles escutam muito da música brasileira que aqui dentro nós não ouvimos, o que é uma pena. Então eu acompanho, muitas vezes eu quero ouvir algumas coisas que gosto muito de música brasileira, mas não consigo captar aqui, então pego lá fora. Então essas gravações foram o meu recurso para poder compensar a minha ausência física. E hoje a internet, com essa magia muito grande de você poder com facilidade gravar com perfeição sonora em MP3, com programinhas que você baixa da internet grátis. Então, você instalando o Windows, ele já vem com um pequeno gravadorzinho, mas tem outros ainda melhores. Se alguém precisar de algum, eu recomendo, grátis, dou o link e tudo, é só me inscrever que eu passo. E são programas muito interessantes e que fazem um trabalho muito bom. Então, você tem a chance de poder pegar o que eles já disponibilizam gravado. É interessante, programas de notícias, eu trabalho muito com essa questão, principalmente em inglês, que existe uma das maiores rádios fantásticas do mundo, que é a NPR, e eu sou fascinado por eles, porque não é só com relação a notícias, mas é notícias do mundo da música, da arte, da poesia, do cinema, de tudo. E eles fazem programas de rádio, só que eles publicam depois a gravação sonora, eles colocam o programa para você acessar em MP3 online, com a transcrição escrita de tudo que foi dito ali, às vezes entrevistas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa rica. E inclusive para quem está interessado em estudar inglês, eu uso muito isso como material, e um material interessantíssimo com os meus alunos, por isso que dispenso livros prontos, que são totalmente dispensáveis, a nossa leitura é feita na vida. Então, eu acho que seria interessante que vocês também se valessem desse recurso, né? E pudessem utilizar as nossas gravações passadas, porque tem ali, nos programas passados, riqueza muito grande musical, e a gente procura buscar gravações muito boas. E aqueles links estão com o som original, não é o som que você estaria captando na sua casa, na sua rádio, é o som original que sai direto do meu computador, gravado em MP3 no estúdio da rádio, e que vai direto para o site. Então, isso é maravilhoso. Eu gosto de fazer essa ressalva porque é um, vamos dizer, na verdade, nós estamos construindo um arquivo sonoro que eu considero de qualidade, não porque é do nosso programa, mas é porque são artistas que nós trazemos, os mais representativos, não só da música brasileira, como também da música internacional popular, como da música clássica de todos os tempos. Gravações históricas e raríssimas que mesmo colecionadores muitas vezes não têm. E por uma série de razões nós temos condições de ter acesso a esse material. Então eu gostaria de fazer a ressalva, porque às vezes você não teve essa ideia e você ouviu alguma coisa que lhe interessou muito, mas aquilo passou. E é tão bom você poder voltar a um material, ouvi-lo de novo, quando ele é tão gostoso, quando ele faz tão bem à alma, quando ele é questão de sensibilidade. Só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. Mas só quero ver, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. O meu samba ninguém para, vai até o sol raiar. Nem polícia nos separa, pois não há como parar. É como a força da onda caindo no quebra-mar, que por mais que a gente tente, ninguém pode segurar. Só quero ver, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, mas eu quero ver quem vai sambar. Mas só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. Você diz que sabe tudo muito bem. Se alguém lhe faz mal um dia, no outro dia forra tem. Mas você não sabe nada, sabe de nada, porém. Porque quem sabe de tudo não se vinga de ninguém. Só quero ver, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. Mas só quero, só quero, só quero, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. Duas vidas todos temos, ninguém cansa de dizer. Nós vivemos, outra que pensamos ter. Mas para por causa disso, isso é que a gente não deve. É melhor levar a vida antes que a vida nos leve. Só quero ver, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. Mas só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai sambar. De que vale ter dinheiro e tanto se preocupar, se eu já tenho o mundo inteiro e nem precisei comprar? A riqueza de um poeta mora na vida e no tempo. O dinheiro lá não rouba, mas não rouba o pensamento. Só quero ver, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai salvar. Mas só quero, só quero, só quero, só quero ver, oh lele, oh lala. Quero ver quem tá na dança, eu quero ver quem vai salvar. Só quero, só quero ver, só quero. Se você de fato ficou interessado em ouvir os programas passados, aqui vai o link: www.acasadapedra.com.br. Lá no menu da esquerda tem um botãozinho piscando, questão de sensibilidade. Só clicar e você vai ser dirigido a uma página que vai se abrir no centro com todos os programas e estão lá esperando você. A cidade faceira, na feira da vida, está cheia de graça. Na tarde florida, a cidade faceira está cheia de graça, pra ver sinhazinha brejeira passar. Pois passa o domingo, o sol adormece, a noite é criança sorrindo na praça. E a moça mais bela, gentil, princesinha, coroa de tranças, desponta a rainha. Lá vem sinhazinha, que flor mais singela, vestido rodado, sombrinha na mão, lacinho de fita, lencinho bordado, de amores palpita o seu coração. A cidade faceira, na feira da vida, está cheia de graça, na tarde florida. A cidade faceira está cheia de graça, pra ver sinhazinha brejeira passar. Querida menina, que lindo sorriso, não guarde saudades nem fique sozinha. O tempo dispara, o amor não espera, o dia que nasce não é primavera. Não fique sentida, me seja sincera, me conta um segredo, lhe escrevo um poema, lhe enfeito de rosas, lhe faço uma prenda, eu lhe compro um leque de prata e de renda. A cidade faceira, na feira da vida, está cheia de graça, na tarde florida. A cidade faceira está cheia de graça, pra ver sinhazinha brejeira passar. Feliz o domingo, sorrindo se vai, e a noite criança já dança em estrelas, no beijo dourado do sol que adormece, na lua brejeira que agora aparece. Até sinhazinha, suspira encantada, e na gente que passa, quem chora se esquece, quem ama se encanta, quem canta se cala, quem cala se espanta, e a vida não para. A cidade faceira, na feira da vida, está cheia de graça, na tarde florida. A cidade faceira está cheia de graça, pra ver sinhazinha brejeira passar. É noite, e hoje, especificamente hoje, é noite de samba. E samba também é sentimento. É sentimento, às vezes, de amor, de afeto, de alegria, de celebração, de convívio, de irmanação, mas é questão de sentimento. E por isso está aqui no nosso programa, na noite de hoje, você e o samba, e eu aqui, ouvindo a nossa Beth Carvalho. Sol queimando, cidade aberta me espera, caminhando entre arranha-céus de beira-mar. Não sei quem sou nem onde vou, eu vim vencer, eu trago verdade, bandeira, caminho contra o mal. Não sei quem sou nem onde vou, eu vim vencer, eu trago verdade, bandeira, caminho contra o mal. Atenção, atenção, atenção, comunicar, produção, produzir, consumir, comunicar. Não, destruir, não vim para destruir, consumir, não sou quem vai matar. Vencendo vou partir. Produzir, consumir, comunicar. Ah, enfim eu descobri quem sempre procurei. Seus passos vou seguir. Não. Viver assim vem olha no coração. saberei lutar por nós. Nada te posso dar. Quero te acompanhar. Não sei quem sou nem onde vou. Eu vim vencer, eu trago verdade. Bandeira, caminho contra o mal. Não sei quem sou nem onde vou. Eu vim vencer, eu trago verdade. Bandeira, caminho contra o mal. Depois do que eu passei, fechei a porta do meu coração. Eu dei a ele todo carinho e no entanto eu acabei sozinho. Marianinha bonita de olhos de areia, tanto eu andei à procura do teu sorriso. Trouxe rosas da cantina pra menina do lindo olhar. Trouxe alegria, sorriso aberto ao chegar. Vim de longe de outra estrada, madrugada me acompanhou. No meu caminho apressado pra te encontrar, no meu carinho cansado de te esperar. Lá, lá, lá. Marianinha bonita do rosto amigo, venha comigo ligeiro ser minha amada. Marianinha bonita do rosto amigo, amor antigo dos sonhos de namorada. Vim correndo, vim dizendo a quem ouvisse ao vento a flor. Não foi tolice o que eu disse, foi mal de amor. Marianinha, e quem me dera ter de novo seu lindo olhar. No meu caminho apressado pra te encontrar, no meu carinho cansado de te esperar. Lá, lá, lá, lá. existisse. Porque nascemos hoje do nada, porque nascemos hoje pro amor. Nós estamos descobrindo os corpos, como amanhã descobre as imagens, como o amor descobre a verdade, como a canção descobre uma flor. Nós queremos desvendar a tempo esse mistério azul de oxigênio, esse desejo imenso de sexo, essa fusão de angústias iguais. E nós vamos resistir sem medo à solidão de um tempo de guerras, e nossos sonhos loucos e livres vão descobrir e celebrar. Nós queremos desvendar a tempo esse mistério azul de oxigênio, esse desejo imenso de sexo, essa fusão de angústias iguais. E nós vamos resistir sem medo à solidão de um tempo de guerras, e nossos sonhos loucos e livres vão descobrir e celebrar. Ó, sugestão, se você tiver a sua namorada, sua esposa, sua pessoa muito querida, amiga, ou o seu marido, seu esposo, não sei quem está ouvindo, se é homem ou mulher, que tal arriscar uma aventura? De repente, uma das músicas da Beth seja gostosa de ser dançada e você fala, vamos dançar, não é? E olha que coisa louca, e de repente... Aquilo que era uma noite comum como outra qualquer passa a ser uma noite especial, simplesmente porque você se lançou uma aventura e rompeu talvez um bloqueio e tentou um diferente muito bonito, um diferente que faz com que você e o sentimento sejam celebrados ao som de um samba, ao som de um coração, que nesse caso serão dois, batendo junto. Chegou sem me dizer, agora que existe a paixão, a hora não há de sofrer. Mas quem quer pedir perdão, não deixa a tristeza saber. E no entanto, meu coração, mas a vida ensina a crer e a perdoar quando um amor falhar. E o nosso é tão grande que eu já nem sei. Tenha pena das penas que eu penei. Não despreze mais meu padecer, afaste a melancolia, a solidão já não cabe mais no meu violão. Tanta mágoa assim que eu vou morrer, soluço eterno pedir. quem morre de amor pede perdão. Soluço eterno pedido coração. Só quem morre de amor pede perdão. Morre de amor, pede perdão. Soluço eterno, pedido coração. Só quem morre de amor, pede perdão. Sorte do coração. de mar, sempre acenando a me esperar. Quando eu voltar, você princesinha, rainha há de ser. Desse meu irmão que já se vai, revejo nessa hora tudo que ocorreu, memória não morrerá. Vulto negro em meu rumo vem mostrar a sua dor plantada nesse chão. Seu rosto brilha em reza, brilha em faca e flor. Histórias vem me contar. Precisa gritar sua força, irmão. Sobreviver, a morte ainda não vai chegar. Se a gente na hora de unir os caminhos num só, não fugir nem se desviar. Precisa amar sua amiga, irmão, e relembrar que o mundo só vai se curvar quando o amor que em seu corpo já nasceu, liberdade buscar na mulher que você encontrou. Morte, vela, sentinela sou, do corpo desse meu irmão que já se foi. Revejo nessa hora tudo que aprendi, memória não morrerá. Que o tempo não vai levar. Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar. Sonho tão longe da vida, cheguei distraída de ser enfeitada, rodando nas cores da roda da saia. Em cada alegria deixei meu amor, no meio da festa, no meio da vida, da dor esquecida, perdida, passada, num samba infinito de seda enfeitada, de todos amada, a todos amei. Sumiu de repente, deixando pra gente a festa no meio, sem samba, sem cor. Onde está quem viu passar? Oh, quem foi? Pra onde foi? Quem souber que nos responda, não esconda, por favor. Quem souber que nos responda, não esconda, por favor. Perto do sonho, tão longe da vida, voltei distraída de ser enfeitada. No meio do povo, na roda de novo, sou rosa de todos, voltando outra vez. Deixa vir, deixa passar. Abre a roda, deixa entrar. Rosa é minha, rosa é sua, é de quem souber amar. Rosa é minha, rosa é sua, é de quem souber amar. Uá, uá. Tão perto do sonho, tão longe da vida, voltei distraída de ser enfeitada. No meio do povo, na roda de novo, sou rosa de todos, voltando outra vez. Deixa vir, deixa passar. Abre a roda, deixa entrar. Rosa é minha, rosa é sua, é de quem souber amar. Rosa é minha, rosa é sua, é de quem souber amar. E hoje, Bete Carvalho no Questão de Sensibilidade, com toda a sua arte maior. De sambista, onde o Jequitibá nasceu. Veio o fogo, queimou, veio o vento, tombou. O machado Jequitibá ficou. Madeira de dar em doida, Jequitibá. Deixa a mangueira passar. Vai. Minha homenagem a Dona Nilma. Mangueira. Sem maldade, quem se muda pra Mangueira, é verdade, leva a vida cheia de felicidade. felicidade. Quem se muda de Mangueira tem saudade, voltará ou mais cedo ou mais tarde. Quem se muda pra Mangueira, é verdade, leva a vida cheia de felicidade. Quem se muda de Mangueira tem saudade, voltará ou mais cedo ou mais tarde. Comigo, gente! Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, isso é normal. E pode ser lua cheia ou noite de temporal, que o pagode incendeia lá no quintal. O meu Natal, o meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, isso é normal. E pode ser lua cheia ou noite de temporal, que o lá no quintal. Meu Natal é regada, churrasco e serva gelada, versos de improviso da rapaziada, e o bate do alto amanhece o dia. Meu Natal não tem noite feliz, mas a noite é de luz, lembra a velha guarda de Oswaldo Cruz, e o pagode inflama de tanta alegria. Meu Natal, o meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, isso é normal. E pode ser lua cheia ou noite de temporal, e o pagode incendeia lá no quintal. Meu Natal não precisa castanha, pernil, rabanada, e cá entre nós não precisa mais nada. Pra quem é do samba tá tudo legal. E se a carne acabar, não tem grilo, alguém da família, logo improviso uma sopa de ervilha, pega mais cerveja e viva o Natal. Meu Natal, o meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, isso é normal. E pode ser lua cheia ou noite de temporal, e o pagode incendeia lá no quintal. Meu Natal não precisa castanha, pernil, rabanada, e cá entre nós não precisa mais nada. Pra quem é do samba tá tudo legal. E se a carne acabar, não tem grilo, alguém da família, logo improviso uma sopa de ervilha, pega mais cerveja e viva o Natal. Meu Natal, meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na veia, isso é normal, isso é normal. E pode ser lua cheia ou noite de temporal, e o pagode incendeia lá no quintal. Canta o samba de candeia, pagodinho e marçal, é. E o pagode incendeia lá no quintal. Canta o samba da Mangueira e da Coroa Imperial, é. E o pagode incendeia lá no quintal. E o pagode incendeia lá no quintal. E o pagode incendeia lá no quintal. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Te seguindo. mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem. Meu coração, não sei porquê, com vocês. Adeus, ah, ah, adeus, meu pandeiro de bamba, tamborim de samba. Já é de madrugada, vou-me embora, chorando o meu coração penando, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Eu espero que sim, que eu tenha deixado todo mundo valorizando a batucada, mas na verdade não fui eu. Quem deixou você valorizando a batucada foi a Beth Carvalho. Eu aqui só embarquei nessa história porque trouxe a Beth Carvalho para você, mas na verdade eu também trouxe para mim, porque ela me faz gostar cada vez mais dessa batucada. E é com esse espírito gostoso e alegre que ela deixou surgir dentro de nós que eu me despeço de você. Me despeço de você prometendo que amanhã, sim, estaremos juntos. Combinado? No mesmo horário. Grande abraço, Renato. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Procura dos teus.